foi bastante importante ter cá esse livro e é importante tê-lo aqui pelo facto de ser para já. Nós gostamos de ter cá os autores do concelho e o facto de ter sido o dia 15 ainda mais importante se torna, e não poderíamos deixar de colaborar com a Rádio Bernova também, não é? Que é do concelho, é a Rádio do Concelho, e estarmos todos interligados é importantíssimo. Portanto, e também é salutar para nós chegarmos aqui e vermos que colocou o livro logo à entrada da loja. Claro, tinha que ser em destaque, claro. É daqui, é nosso, algo que nós passamos todos em conjunto, é mesmo de salientar isso, e também para que as pessoas comprem e compreendam, e todo o trabalho que vocês fizeram também, nestes dias que foram terríveis, não é? E que fique para a memória futura. Já venderam alguns exemplares? Tem-se verificado algum interesse por parte das pessoas? Sim, por acaso sim. Vocês também têm que divulgar cada vez mais, mas eu acho que as pessoas estão ao corrente, e quando vêm, ai, olha o livro da Rádio Boa Nova, e estas notícias têm todas a ver com as pessoas, e acho que foi uma brilhante ideia vocês colocarem esta ideia em papel.